words pour from the heart. Forever trust New York, and nothing else matters. I never open myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't deceive, and nothing else matters. Yeah, trust us, sing, and I find in you every day for us something new. Singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 121ª emissão de Quatras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Como será do conhecimento dos seguidores do mundo musical, arranca hoje mais uma edição do Rock in Rio em Lisboa, na nossa capital. Mais concretamente no Parque da Bela Vista, vão passar alguns dos melhores artistas portugueses e estrangeiros. Às 19 horas, ou seja, daqui a cerca de 2 horas, os Metallica abrem as hostilidades no palco Mundo, local que é na prática o centro deste evento. por conseguinte, a bela melodia Nothing Else Matters iniciou o programa, hoje totalmente dedicado a artistas ou grupos que vão participar precisamente nos dois primeiros dias do cartaz Rock in Rio Lisboa 2012, ou seja, 25 e 26 de maio, hoje e amanhã. E porque o contexto está relacionado com concertos, Nothing Else Matters foi apresentada numa versão interpretada ao vivo em 1999 pelo grupo norte-americano Metallica, acompanhado pela Orquestra Sinfónica de São Francisco. A seguir, Sepultura e Tambor do Bronx dão continuidade à música rock no palco principal. O agrupamento musical brasileiro, em conjunto com uma série de tambores em palco, trouxe à edição do ano passado do Rock in Rio, no Brasil, no Rio de Janeiro, uma versão de um single famoso dos Prodigy, datado de 1996. Tem o título Firestarter. No palco Sunset, a segunda atuação da noite de hoje estará a cargo de Mão Morta e Pedro Lojinha. Ouçamos o grupo português a interpretar a faixa de abertura de Primavera de Destroços, o nono álbum dos Mão Morta lançado em 2001, Cão da Morte. Que me larga toda a fronte. Sinto o fogo feio da navalha até o osso. Sinto o cão da morte a fechar no meu pescoço. E a luz do sol a fraquejar no horizonte. Já desfila bem no cortejo do passado. Que me deixa quero surdo e mudo de pesar. Vejo o meu desgosto na beleza do teu rosto. Sinto o teu desprezo como um dardo envenenado. trago do meu fim. No calor da febre que me larga toda a fronte, sinto o homem frio da navalha até o osso, sinto o cão da morte a me fechar no meu pescoço, e a luz do sol a franquejar no horizonte. A noite no palco mundo vai fechar com Evanescence. A banda, também dentro do género rock proveniente dos Estados Unidos da América, atingiu sucesso à escala mundial em 2003, após o lançamento do álbum de estreia intitulado Fallen. Num ritmo mais calmo que as duas melodias anteriores, ficamos com o terceiro single desse trabalho discográfico, My Immortal. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still. Seem to heal this. saltemos mental e musicalmente para o cartaz de amanhã. Rita Red Shoes e Moreno Veloso inauguram o programa de sábado 26 de maio no palco Sunset. A cantora lisboeta cantará de seguida um single de 2009, o quarto extraído do seu álbum de estreia Golden Era. Ouçamos, cantado ao vivo, Choose Love. Mafalda Veiga subirá ao palco a seguir à compatriota Rita Red Shoes. No palco Sunset, a cantora portuguesa deverá interpretar, entre outros êxitos, uma das faixas de Pássaros do Sul, o seu álbum de estreia, comercializado a partir de 1987. Também ao vivo, Mafalda Veiga traz-nos Restolho. Gemo restolho triste e solitário, a embalar a noite escura e fria, e a perder-se no olhar da ventania, que canta ao tom do velho campanário. Gemo restolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Gemo restolho a transpirar de chuva nos campos que a ceifara mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme, intensa, aguda. Mas é preciso morrer, nascer de novo, semear no pó e voltar a colher. Há que ser trigo, depois ser restolho. Há que penar para aprender a viver. E a vida não é existir sem mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o coração. Palco Mundo, dedicada exclusivamente ao rock. Até ao final do programa iremos destacar três grupos de género musical e todos eles formados nos Estados Unidos da América. Limp Bizkit são os primeiros desta série. Em 1999, o segundo single do segundo álbum da banda, Significant Other, tinha como título Rearranged. Just think about it. Just think about it. Lately I've been skeptical, silent when I would use to speak, distant from all around me, witness me fail and become weak. Life is overwhelming, heavy is the head that wears the crown. I'd love to be the one to disappoint you when I don't fall. can't believe all the bullshit that I find. Life is overwhelming, heavy is the head that wears a crown. I love to be the one to disappoint you when I don't fall down. But you don't understand when I'm attempting to explain, because you know it all and I guess things will never change. But you might need my hand when falling in your hole. Your disposition I'll remember when I'm letting go. Everybody.